Sala do Meia-Mase no Mase. A Mase 508, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13325. Recife 251, 3325, alternada 9508, obrigado, boa tarde. Alpha Alpha Romeo Oscar vacated the runway and the next position to the left, taxi Papa. The aerostar hangar is the second hangar in the apron number 5. We'll exit Papa to the left and look for the second hangar. Alpha Romeo Oscar, thank you very much. Estabilizou a visão ao seu 3560. A 3560, complexo final de Tânia Torre, 1895. 295, tá 3560. Roda 3560, ILS 10. Roda 3560, vento 140 graus, 04 nós, livre pouso, pista 10. Autorizado pouso no 0, 3560. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Poderia acender para 2010 na linha do litoral? Autorizado, Guardião 01. 2010 no litoral, Guardião 01. Geral 9978, bom dia. Geral 9978, faça a identificação, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 050. Redução de velocidade 250 nós, número 2 na aproximação. É, só confirma, 050, reduz para quanto? Redução 250 nós, número 2 na aproximação. Ok, reduz para 250 nós, 9978. Pode passar a Mari acima do 140? Autorizado, Federal 9978. Obrigado. Salvador, boa tarde, 3894, informação de Janeiro. 3894, acima de identificação, autorizado, chegada Mari. Desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. 250, desce para o 0, na testa, 3294. Azul 6919, chame Centro Recife, 1251 e ao CERN 13325. 251-3325, Azul 6919, boa. Rádio Continência 1211, Francisco 560. Oi, Salvador, boa noite, Passaredo 2231, posso para a próxima. Passaredo 2231, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Mantém. Paulo Salvador, C3560, livrou. C560, taxa de Alfa, Juliette, portão 07. De Alfa, Juliette, portão 07. C3560. Do 2231 no livre decolagem, então no zero, vento 150 graus, 039. Livre decolagem, passaredo 2231. Portugal 021 Alpha, 102,000 feet, clear the left side no quarto sério. Bell 021, descend to 2,000 feet, clear the left side of the port study. Copy, descend to 2,000 feet, clear for left side. 910, we'll report the exception. Bell 021. Do 2231 no decolado 11, controle agora 120 decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, senhor. Tudo Salvador, boa tarde, passarela 2231. Passarela 2231, boa tarde, contato radar, sob a sem restrição, nível 160, saída móvel. 60 na mão, 2231. Geral 9978, desça para 3.000 pés, ajuste no 016, complete redução para 2009. 3.016, 210 nós, 9978. Geral, tá, você tá pequeno de esquerda, pode voar, dona, pode? Pra 9978, após o visto autorizado, dona. Obrigado, pode vir, dona. Comandador Boa, 1869, gente da informação, coordenação Brasília. Bom, 1869, informação de uniforme, Brasília, autorizado nível 360, via pêndulo 197. Decola pistão no zero, curva direita, após decolagem, descida saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120.8, transponder 5114. Gente, autorizado Brasília. Nível 360, Arbor Anepa, cruz Lono 7208, 5141869. Lono 869, correto, portão 62, deixando o campo, back na mesa. Vai chamar 1869. Tá 3894, desça para 4000 pés, ajustando 0 no meia, redução de velocidade 1909. 0-2-1-Alpha, complete final in contact tower, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Bravo, 9-9-7-8, desça para 2000 pés, autorizada final IRS, reporte estabilizado. 2000 autorizada IRS, reporte estabilizado, Federal 9-9-7-8. Portugal 021 Alpha, I have you in sight, clear to land the runway 10, the wind is 160 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, 021 Alpha. San 3894, precisa manter 342.0, reduzir um pouquinho mais à frente. Confirme, está 3894. Solicita manter por enquanto 2409. Controle Salvador. Boa tarde, canal 61 no 43. Aguardo, está 3894. Ciente, desça para 3000 pés, o ajuste no 096. 3000 no 096, ciente. Canal 143, boa tarde, acione identificação. Autorizado direto Bonk. Desça para 4000 pés, ajuste no 016. Direto Bonk, descendo para 4000 no 016. 61 para 4000. Controle passageiro 2231. Consiga passageiro 2231. Autoriza passar a restrição abaixo do 110, Felipe? Alívio das restrições do passageiro 2231. Alívio 2231, obrigado, Felipe. Aliás, geral 9972. Geral 9978, completo o sinal, chame a torre, 11895. 295, obrigado, bom dia. Geral 9978, final, baixa travada. 294, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3294. Direto Irumi. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5112, controle 120.8. 231 autorizado, direto Barreira. Direto Barreira, senhorita, muitíssimo obrigado. 190, cobra direita, Gael, direto Iruma. Perna 97.112, controle 5108. 6201, chamada 5.4. Gente, Oxanê 6201, apenas confirmando o perfil de saída da El, Leda, após Leda, direto Iru. Azul 4206, uniforme confere, Recife. Autorizado nível 350, via Berzulu 17. Decola pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120.8, transponder 5120. Marcelo, meu pai. Boa 206, correto, reporte quando pronto para o feedback na mesa. Boa noite, poderia confirmar o horário do plano? É um pouquinho de tempo, senhora, é o 57. Gente, mais 1 a 2 minutinhos para a cópia. Só confirma o destino? É, a Bravo 27. Gente, prepare então a saída da Eulê da Bidev, aguardando cópia, 1 minuto. Eulê da Bidev, na frente do plano. Muito boa noite, Epsilon 021 Alpha, with you on taxiway Alpha. Portugal 021 Alpha, taxi via Alpha, Juliet Gate 10. Via Alpha, Juliet Gate 10, Epsilon 021 Alpha. Azul 2591, já possui o plano no 60, perfil então de saída será Coral, copia? Copia, sim. Autorizado para Vitória, nível 1 no 60, via Golf 677. Decolagem pistão no zero. Após decolagem curva direita, perfil de saída Coral. Controle 120, decimal 8, aciona 5122. Ativo, autorizado Vitória, nível 160, decolagem 1-0, curva direita após, na saída Coral, intercepta Golf 67. Após decolagem para controle 108, 5122, acionando transponder, azul 2591. Azul 2591, correto, reporte quando pronto para o SPEC, funcionamento. Federal 9978, solo 29, libera direita, solo 121, no decimal 1. 1211, federal. Solo, boa noite, federal 9978. 3894, vento 150 graus, 03 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Bravo, Mike Juliette Romeo. Thank you, Mike Juliette Romeo. Paname 143, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado. 43. Autoriza a Duna da presente, 6143. Bate passarela 2231, chama o centro Recife, 12685, alterne 1228. 2.5, 2.8. Obrigado, Sarita. Bom trabalho. Obrigado, Alô, proa de Duna, da presente, proa Chanel 143. Autorizado, Chanel 143, proa de Duna, reporte estabilizado. Duna, reporte estabilizado, 143. Então, 3894, boa noite, está aqui via Alfa. Repórter, está com seu Juliette para ingresso. A reportagem, Juliette, 3894. Mike Juliette Romeo. Vazão 01, fique atento ao tráfego do Mike Juliette Romeo, Robson 44, indo agora para a região do Iguatemi, mas chama 500 pés. Fique atento ao Mike Juliette Romeo, no Iguatemi, o Vazão 10, dá mais que ficar atento ao 500 pés, Juliette Romeo. Da Juliette para ingresso, 3294. Então, 3294, Juliette, portão 03. Para o 03, 3294. Autorizado, chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, o agente chama 0 no milha. Chegada Bonfi, 4.000, Voa Duna agora. Voa 966, autorizado Duna da presente, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meia, autorizada final ILS, reporte estabilizado. É, pode parar. está completamente visual, a subida da proa do externo, para o Charlie Romeo no 43. Daniel no 43, cliente, com autorizado externo, desça para 1710, voz de cima 0 no meio. 1700, então proa do externo, 0 no meio, Charlie Romeo no 43. Mandando sobrevoando em Guatemi, intercepta BR-324 para a Serra Índia com Índia, vai subir para 1.000 pés, Martins Leste Romeu. Martins Leste Romeu tem condições de manter 500 pés inicialmente? Inicialmente, após o tráfego afro, o Martins Leste Romeu. Boa, Chanel no 43, informa o tráfego às 2 horas. Em Alfa Serra 50, mantendo 1.000 pés, a meia dúzia de milhas não interfere na aproximação. Deixa o tráfego meu no Boa noite, Papá Romeu Bravo de Tetango, sem cuidar uniforme. Preciso autorizado pelo tráfego transporte de Tetango. Papá Romeu Bravo de Tetango, essa identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Duna, 050, Bravo de Tetango. Rádio Vilete Romeu está autorizado, 1.000 pés da presença. Na presente, 1.000 pés, Mike Vilete Romeu. Poderia informar do mesmo o pôr do sol de hoje? Aguarde o Martins Leste Romeu. Voo 966, informa o tráfego 1h10, no Alfa Serra 50, mantendo 1.000 pés, não interfere na aproximação. Localizador Oxana 61, no 43. Anel 43, tablet final Sânia Torre, 1895. 295. Anel 43, copiou o controle. Mike Gillette Romeu, informo que já teve o pôr do sol às 20h14. 2014, pôr do sol, Mike Gillette Romeu, agradece. Voo 1166, informo tráfego 1h07, no Alfa Serra 50, mantendo 1.000 pés, não interfere na aproximação. 7, voo 1166, porta na esquina. Voo 645, número 3 na aproximação, vai seguir um tráfego com prioridade com o transporte de enfermo, redução de velocidade 2309. 2269, temos 315, com 161 a bordo. Voo 1869, taxi via Pátio 1, no taxi Índia, até o ponto de espera Pistoma 0, ponto de espera Torre em 1118.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Senta no 0 no meio, destaque 18.95. Sim. Gente, uma boa noite, bom trabalho. Igualmente. Daniel 143, no solo aos 41, libera a próxima à direita, chama solo 121, no decimal 1. Direita 21, 143. Descendo tráfego 1166. 6, 143. Sinai 143, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, Sinai 143. Alô, Xané, 6210, puxa, acionar portão 4. Puxa, Xané, 6201. Coordenando com a equipe de solo, pode passar a aeronave da Boa Causa, autorizado, chame táxi. Após a aeronave Boa Causa, inicia 6201. Manutenção. E vai manter essa próxima dado na Brasa do Cetaco. Pronto. O 1869, boa noite, mantém o ponto de espera. Gente, mantém, 869. Visual com Serrangia Eco Índia para pouso, Mike Filete Romeu. Gente, Mike Filete Romeu, frequência livre. Livre na frequência, agradeço a colaboração, Mike Filete Romeu. Voo 1966, complexo sinal de Chame a Torre, 1865. 1966, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 05 nós. Autorizado pouso, voo 1966. Voo 1869, visual com Boeing da companhia final da pista no zero. Afirma, 869. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Voo 1869. Polo 37, ele mantém o 0869. Para 397, formação uniforme, autorização Guarulhos, pronto, 4. Papa Romeu Bravo, Vista Tango, desça para 2000 pés, ajusta no 016, autorizado a final INS, reporte estabilizado. Desculpa, 2000, autorizado INS, vai informar estabilizado para Vista Tango. Voo 6645, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240. Desça para 3.000 pés, ajustando 0.16, redução de velocidade 2.009. 3.240, 3.016, 209. Obrigado. Tático 6201 no Xané, está com 1.22. Tem 3 horas e 40 alternando Guarulhos. Xané 6201, tático via Índia, até o ponto de espera, pistão no 0. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no meio, um bom voo. E a Índia, 095, ponto de espera, me desce, obrigado. Salve Salvador, boa noite. O azul 2591, no partiu 3 para puxa acionamento. Azul 2591, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, azul 2591. Azul 4206, coordenando com a equipe de solo, após liberação da aeronave da Avianca Caldo, autorizado, chame táxi. Após a liberação da aeronave da Avianca, autorizado, chame táxi. Salve, Salvador, good evening, Lanchile 1355. Lanchile 1355, 1 minute to copy. Salve, Salvador, voo 1966. Voo 1966, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, Alfa Juliette, voo 1966. Lanchile 1355, are you ready to copy? Lanchile 1355, are you ready to copy? Ready to copy, that's Sierra 1355. 1355, clear Sierra Charlie Echo Lima, flight level 380. Runway for takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Arbor Departure Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo Departure and the left transition. Echo Lima Echo Foxtrot Alpha transition. Intercept via Upper Zulu 21 after following of flight plan route. Salvador Departure Frequency 120.8 and scope 5127. Land Chile 1355, clear to Santiago Airport, flight level 380, departure runway 10, turn right, Arbor departure, transition LA. Uniform Alpha 310, departure frequency 120.8, 15127. Wait a minute. After following our flight plan route. Uniform Zulu 21, Lanchile 1355. Lanchile 1355, read back correct, report right for startup and pushback. Roger. Salvador Azul 2591, pronto para o táxi com 50 no POV, com 4 horas e 15 de autonomia alternando Galeão. Azul 2591, inicialmente até a entrada do Pátio 3, aguardando para prosseguir. Aguardando para prosseguir, o Azul 2591. Seguida 200, 645. As 3 aeronaves da companhia finalizando o push no através de 04. Antes da Juliette, voo 966. Voo 966, mantém antes da Juliette, portão previsto é o 04. Irá aguardar as 2 aeronaves prosseguirem para o ponto de espera. Salvador, é o TAN 3567, pronto, cópia Brasília, portão 7. TAN 3567, Brasília, autorizado nível 320, via Perzulu 17. Decola pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120.8, aciona 5543. Confirma a saída Arbor, transição Elefa? Afirmo, Arbor Elefa. Pesado Brasília, nível 320, apesulo 17. Pista em uso 10, saída Arbor, transição Elefa. Controle 1208 e o transcone 5543. TAN 3567 correto, portão 07, chame pronto, espere o funcionamento. Para o táxi, o Azul 4206, 84 morre, 3 horas e 30, Fortaleza. Azul 4206, táxi via Índia, até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera, torre 1118.95, ajuste no zero no meio, um bom voo. No zero no meio, de táxi via Índia, ponto de espera, torre 1118.95, 206, obrigado. Azul 2591, segue a aeronave da companhia frente, via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 1118.95, um bom voo. Frente, vai seguir a aeronave da companhia Índia, chama 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite. Voo no 1066, após o ATR da Azul, ingresso a Juliette, portão 04. Após o ATR da Azul, Juliette, portão 4, ponto 66. Vitor Tango, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Gente, aguardando o prazo de etapa. Azul 4206, mantém o ponto de espera. Isso aí, o Bravo está em condições visuais, só foi o cancelamento da presente, pouso 17. Sítio, Bravo Vitor Tango, plano instrumentos cancelado agora aos 4-5, inicie curva à esquerda, base pela direita da 1-7, reporte na final da 1-7, Bravo Vitor Tango. Posso pela esquerda, vai informar na final 1-7, Bravo Vitor Tango. Base pela direita. Sítio, base pela direita, 1-7, Bravo Vitor Tango. O azul, 4206, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha mantendo 0, 4206. Oi Salvador, boa noite, Azul 2591, no próximo ponto de espera da 1-0. Azul 2591, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 1-0, Azul 2591. Ocean Air 6201, decolado ao 52, controle agora, 120, décima 8, tem um bom voo. 120, obrigado. Frequência no 25, décima 1, altera no 33, décima 25. 4206, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 089. Pedido decolagem, pistão no 0, 4206. 60, Fiat Elfa, estamos lá dentro, se você quiser. Pedido da 6201. 4601. 2591, alinhar e manter, cabeceira no 0. Manter no 0, ajuda aqui. O 1869, 1869 chama em Recife, 128 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 228, 260, boa, 1869. 1645 chama em Torre, 98 decimal 95. 1865, obrigado. Estado, vento 140 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão no 7. Sente autorizado o pouso 17, vai ser travado, agora você está. Salvador, agora no 645, passando Duna. Voo no 645, continua a aproximação, aguarda a liberação de pouso, pistão no 0. 4206, decolado ao 54, chama agora o controle, 120, décima 8, tem um bom voo. 208, boa noite. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via PUCA. 350 via PUCA, 4206. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, solo 55, confirmando bata. Pesado backtrack, reporta liberando para bata, o Bravo Vitor Tango. Azul 2591, livre decolagem da 1-0, vento 140 graus, 08 nós. Livre decolagem para Azul 2591. Voo no 645, vento 140 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Eu pouso no 0 agora, 645. Azul 2591, decolado aos 50, correção, aos 56, Controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, vai chamar azul 259. Obrigado, senhor. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 2591 decolou. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 60. Está autorizado, direto coral. Voo no 60, direto coral, o azul 2591. Obrigado. Canela 201 no voo Itagel. Itagel, 6201. 1 645 solo 59, libera a direita, solo 121 decimal 1. 121, livrar a direita, gol 1645. Poxa, né? 6259. Adiante. Tu escuta para a Copa Guarulhos, nível 360? 251, 3325, obrigado. Nível 360, saída. Dael. Leda. Após Mótiva, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transporte 5130. Teste autorizado Guarulhos, 360, roda do plano, Dael, Leda, Leda, Mótiva. 208 é o controle, 1895 é a 2, 5130 é o transporte, depois de João 62, 59, posição 08. Corre essa, chame para estacionar. Fala agora 645 na Alfa. Fala agora 645 na Alfa. Confirme, pessoal? O gol no 645 na Alfa. Tive táxi, portão 02. Portão 02, gol no 645. Billy 1355, start up and pushback approved. Come ready to taxi. Start up and pushback approved. Come ready to taxi. Billy 1355. Pushback acionamento, turn 3897. 3897, número 3, previsão de 5 a 8 minutos, aguarda. Não, escuta agora. Está no 25, decimal 45. 25, 2545, boa noite. Temos 7 nós de a bordo, 3 horas e 40, altera com Autorizado táxi até através do pátio 3. Aguarde novas instruções para continuar no táxi. Informa o tráfego em sentido contrário, Boeing 737 da Gol. Está na Sexo e Alfa, ingressando para o portão 02. Alô, confirma a posição, é a 02. Gol no 645, portão 02. Obrigado. Livre, continuar no táxi até o ponto de espera, pista 90, via Índia e Alfa. Via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 90. Transferência, boa noite. Tá 3567, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado, decolagem da pista 10, 3567. Persons on board? Super. How many? Super. Only two? Pilot and first officer. Sorry, sir. How many persons on board? I understood two persons on board. That's correct. Two persons on board. Okay. Tax approved. Turn around apron 1 at your left until rolling point runway 10 via Indian Alpha. Lantieri 1355. Apron turn left and tax hold short runway 10 via India Alpha. Lantieri 1355. That's correct. When approaching rolling point, tower 118 decimal 95. 118 decimal 15 approaching rolling point, right? 1355. 118 decimal 95. 118 decimal 95, right? 1355. Sete, decolar 206, controle 120 decimal 8. 208, 3567. Controle da 3567, passando 1800. Da 3567, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320. Autorizado direto Elefa. Direto Elefa, subindo até o 320, até 3567. India, Texas India Contact Tower. 3897, porção 05, Lantilha está passando a cauda após ir para o pushback, chama o transporte. Olha, Lantilha atualizada, está 3897. Lantilha 1355 on Lantilha 1355, good evening. Clear with 2, line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, Lantilha 1355. 591, após Coral e Raíra. Após Coral, Raíra, azul 2595.